apaixonando por você. Você é adrenalina no meu sangue, amor. Você é o motivo dos sorrisos bobos, das noites que eu não durmo e pareço um louco. Lembrando eu e você juntos em um só corpo. O meu amor por você resiste até um furacão. Amor por você suporto bem qualquer pressão. Então não deixe eu ir encontrar um novo amor. Fica comigo. Você me desperta, perco a razão. Pareço uma louca, só em meu quarto, amor. Meu orgulho se queixa, ele nunca deixa eu voltar pra você. Meu corpo não se acostumou sem você. Minha boca não sabe beijar outra não. Então vem me encontrar, traz a chave, destranca o meu coração. Banda Marcante. Você é adrenalina no meu sangue, amor. Você é o motivo dos sorrisos bobos, das noites que eu não durmo e pareço um louco. Lembrando eu e você juntos em um só corpo. Meu amor por você resiste até um furacão. Amor por você suporto bem qualquer pressão. Então não deixe eu ir encontrar um novo amor.